Tá autorizado, alvo Telemark. Três, um, dois, no solo, dois, dois, limpe pista pela direita, chame solo, um, dois, um, nove. Um, dois, um, nove. Mike, decolar, dois, dois, dois, chame controle, um, dois, zero, oito. Controle 208, alvo Telemark. É 312, táxi via Alfa, é a porta antes da Juliette. Alfa vai chamar de sua Juliette, né? 312. Maurício. Tá bom, sinalizador. O 5217-2000, tá autorizado ao final do ILS X-Ray. 5217. Controle, bom dia. Papapapa, Alfa Telemark, decola a árvore, eleva na sua escuta. Papapá, Alfa, Charlie, Mike. Não recebo nem modo Alfa nem modo Charlie. Cheque seu transponder. Alfa, Charlie, Mike, acione 5073. Acionado 5073, modo Charlie. Espera da 1-0, nós temos agora a aeronave se aproximando do marcador externo. E uma para pouso. Ah, sim, só para avisar, tem bastante urubu aí na final curta para avisar o voo, tá? Ciente. Oi, bom dia, passageiro 2223. Passageiro 2223, Kenegal no 019, continua a aproximação, cheque de pouso, reforço passando no marcador externo. Pois sim, estamos a duas do externo, chamarei passando. Obrigado aí, tá. A gente está avistando os urubus aqui, tá bem na curta final. Né? Alô, bom pouso. Mantendo as condições visuais, quando possível ser chamado de pouso. O Mike Fox é. Próxima de pouso, será o 1220. 1220, copiado, grato. Senhor, bom dia, Webjet 5826, cruza 190-150, Juliette, informação. Web 5826, bom dia, senhor, identificação, desça ao 050, vigilância, chegada à maré. Chegada à maré, 050, possibilidade de TAP. Autorizado, direto TAP. Direto TAP, 5826. Controle, Alfa Charlie Mike, não sei se vai sair para o Charlie. Negativo, comandante. Bem na sua posição primária. 3-1-2, ingressa Juliette, portão 1-0. Portão 1-0, né? 10h30, com Embraer 45 da Passarela. E complete LS com a torre 18-6, bom pouso 5-2-1-7. 2-1-7, grato, vou ali, volta lá. Boa. Alfa Charlie Mike, forma nível de voo, cruza. Estaciona agora 050. Ok, sim, de forma que sem modo Alfa nem modo Charlie, o senhor não pode prosseguir no voo, em espaço aéreo controlado. Faremos mais uma verificação aqui, vamos lá mesmo. Ciente, estamos no seu aguardo. Tchau. Maia, pode táxi, que você Serra Lima. Final, marque sua nota, passarinho. Passaria do 2223, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 0. Vento no 20 graus, 09 nós. Positivo, gente. 605, táxi de Alfa, é porta da Juliette. Porta da Juliette. Voador no trip 5217, bom dia. Trip 5217, Kenegal no 019, continue a aproximação, cheque trem de pouso, reporte passando externo. Gente, baixar travado, formaria externo. piloto Salvador, papapá, Mike Bravo Oscar. Mike Bravo Oscar, minuto cópia. Afirmativo. Passando externo, baixado, travado. Versículo 2, 1-7, continue a aproximação, aguarde pista livre, informa o bom de passo na final da 1-0. 5-2-1-7, seguinte. 19, está autorizado final do ILS. 2000 via ponte, portão 3304, está autorizado ILS. Alfa Charlie Mike, agora sim, contato radar, 10 milhas, sudoeste de Salvador, cruzando o nível 075, só 220. Controle de Salvador, bom dia, até 3259, transfere ascendente para 160, informações Juliette. 3259, bom dia, senhor, identificação, desça 4 mil pés, ajuste no 019, chegada bom. 4019, na bom, 3259. Alfa Juliette, remoto 4216. O nome é 05, Juliette 03. 03, meu nome é 05. Sete Gov Estado, autorizado pouso pistão no zero, vento no 20 graus, 109. 5217, gente. A 3179, visual com tráfego nacional. Visual para 3179. Após o pouso ATR da Trib, autorizado ali e manter pistão no zero. Após uma passagem do Trib, ali mantenha no zero, 3179. Estou no pátio 3 da aviação geral. Gente, vai para a voz que vai decolar 507 para Paulo Afonso, decola da, do pátio 3, direto para Paulo Afonso, vai cair na radial 030, coordenando com o controle. Chama o controle 120, decimal 8, aciona 5064. Bravo, Oscar, ciente. Livre acionamento no pátio 3, cruzará quando pronto, controle 119.8, a radial está ideia 030, 503. E no transponder 5064, papapá, mais pra voz. Gente, mais pra voz, só confirmando, chama o controle 120, decimal 8. Tá, agora sim, livre acionamento, confirma o PLB? 02. 02, chama ataque, corrigindo, chama ataque, decolagem. Afirmativo. Cruzará quando pronto para início do táxi de decolagem. O papapá mais da voz. Bravo Uniforme, então escuta. 5217, no solo 30, livre pista pela direita, chama o solo 1219. Solo 1219, grato. Salvador, 35217. 35217, Alfa Juliette, remota 12. Alfa Juliette, remota 12, 5217. Toma 0, vento 120 graus, 099. Livre decolagem, chama 0, tá 3179. Viagem. Mike Bravo Yankee, corrigindo. Copia? Afirmativo. Firmando, Mike Bravo Yankee, vou local, vou de cheque? Vou de cheque, Salvador, Salvador, PGL, Aracaju. E vamos no 70. Bravo Yankee, só confirma, decolagem 17? Afirmo. Feliz Obrigado, voo local 1970 nível, golfo 677, decolada 17, curva à esquerda, Puca, traciona Caju, controle 1208, aciona 5065. Decola da 17, com curva à esquerda, seguida Puca, traciona Aracaju, traciona 5065. Para acionamento, Mike Braviac. Sim, se eu não copiei o pátio para B. Estamos com 4 a bordo, pátio do Graer. Sim, no Graer, acionamento de táxi se chama Torre 118-62, Mike Braviac. Braviac. Solo trip 5217 na Juliette, está livre ingresso no pátio principal. Afirmativo autorizado, trip 5217, a remota 12. Remota 12, graças. Zero alterna 1288, bom voo. Táxi. Já pronto para início do táxi de decolagem. Gente, Mike Bravo Oscar agora chama todos no 1-8-6-9-6-2. 1-8-6-9-6-2, grato. Autorizado. Royal 3179. Pode me dizer a nota aí, já guarda na pista livre 3304 atrás. Tabatango, Juliette, Bravo Delta, autorizado decolagem pista 1-0, vento no 30 graus 09 nós. Radial 290, passo 130 milhas, cancele para segue visual, decolando da 17, curva direita, árvore se eleva, controle 1208, aciona 5034. Bom dia, bom voo. 260. Boa, bom fim de semana. Mike Bravo Oscar, prossiga. Pátio 3 com plano para Paulo Afonso. Possível com cruzamento da presente do eixo da 1-0. Gente, cruza de imediato. Mike Bravosca. Eu posso prosseguir? Mike Bravosca, cruza de imediato. Afirmativo, de imediato. Posso prosseguir? Autorizado, autorizado. Afirmativo para o cruzamento da 1-0 do Pátio 3, o papapapá Mike Bravosca. Vai se afastar na 030, ali ao 030, mantendo 500 pés a GL. Gente, venha tu no 30 graus, 08 nós, Mike Bravosca. Mike Bravosca. Lima Quilo Zulu, prossiga. Inversão na reporte táxi, Lima Quilo Zulu. 120.8, o controle de November Alpha, 02 a bordo, acionamento táxi de torre agora. Rodeado decolar 234, chame controle 1208. 1208, bravo, Delta. 345, gente da Juliette, para cópia, Vitória 384. 345, copia, Vitória. 5345, acesso da cópia. Autorizado, Vitória 380, Alter Zulu 44. Decola 10, curva direita, Rafael, Lenda, Hilde. Controle 120.8. Transponder 5076. Foi a saída na 030, mantendo 500 pés no GL. Estimado da Paulo Afonso, às 13h50, Zulu. Ciente, mantém as condições visuais 500 pés, Mike Bravosca, reporte a 20 milhas afastado de Salvador. Mike Bravosca, ciente, reportará 20 milhas fora. Autorizado, Vitória, nível 3820, via Alparizulo 44, decolada 190, primeira curva à direita, saída da El Leda, Eude. Controle 1208, transporte ordem 5076. Trip 5345, corretamente correto, chão para espectacionamento. Camará, acabou de pronto, tropa de funcionamento, trip 5345. Fabiano. Sou eu. 234. Aqui é que Delta chame torre 186, bom voo. Mike Eco Delta, prossiga em posto no farol de Itapuã. frente, circuito padrão da 1-0, confirme. Dado cruzamento da final do 3-5, reposte na perna contra o vento da 1-0. Web 5826, chame a torre 1-1-8, decimal 612, bom dia, bom pouco. 18-6, boa. Alô, Salvador, bom dia, tá 3304, livrou na 6 portas. 3304, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, portão 3304. Paulo, bom dia, Gol 923, informação Juliette. Gol 923, Guarulhos, pronto da cópia? Afirmo. Gol 923, autorizado Guarulhos, 360, Walter do Gol 16. Decola 10, curva direita, Israel, Leda, Bridge, controle 120, decima 8, entrada no Fórmula 5102. O controle? 120, decima 8. Autorizado 360, oficial no 6, oficial no 0, curva direita, Dael Leda, 102-108-923. 5102, a saída Dael Leda após Bride. Dael Leda Bride, 5102. 93, chama para o estacionamento. Gente, Mike Acudeta, confirme intenções. É, após cruzamento, cara, ingresso do circuito padrão para 1-7. Ciente, aguarde instruções para ingresso na perna do vento da 1-7, Mike Acudeta. Ciente, Delta vai manter o setor. Delta mantém espera no setor devido a uma aeronave da curta final da 1-0 já autorizada para pouso. Foi, falou com o Mike Acudeta? Mike Acudeta mantém espera no setor, aguarde para cruzamento devido a uma aeronave na curta final para pouso. Até me espera, tá? Fazendo curva pela direita. 4299, tá diante da Juliette. Você precisa ter uma cópia para Campinas. 4299, autorizado Campinas, 360, Walter do Gol 16. Decola da 1-0, curva direita, da El Leda Bridge. Controle 1208, transponda 5106. Autorizado 360 para Campinas. Decola a pista 1-0, perfil da El, após a El Leda Bridge, controle 1208. Confirme o transporte para o 4209. 5106. 5106, chamará para o pushback de estacionamento 4209. 4209, chama o pushback de estacionamento. Chama no ataque. Sul, evitando a final da 3-5, senão vai interferir com a sua decolagem. Tem visual, então a decolagem guardando a aeroporto. Já fora do solo. Lembrava autorizado o ataque, reporte para ingresso pistão da 7. Brossu, já, Fatale Mais. Chama o centro Recife 1260, alterna 1288, bom voo. Tô 260, Terra 288, bom dia, Alfa Telemar. A Lima, autorizado decolagem, pista 107. Vento 120 graus, 08 nós. Atente para uma aeronave Sierra 76, mantendo espera no setor sul, evitando o eixo da 35 para evitar. Que a Codelo autorizado cruzamento do aeródromo, reposte girando base para pouso na 7. Autorizado cruzamento, apontando para girar base, Mike Codelo. Guardião 07 já está na vertical de Itapuã. Guardião 07, Frota 242, chame controle 208. 208, grato. Já cruzou, mantenha a posição. Guardião 07, mantenha as condições visuais 500 pés, reporte a pistão no local de pouso. Passará a pistão no local de pouso, Guardião 07. Tenha boa espera, dona 7. 79, chama Recife agora em 1251, secundário 1-3-3-25, bom dia, bom voo. 251-3-3-25, bom dia. Retorno cruzamento da 1-0, mais que Mega Codelo, reporte girando base para final da 1-7. Bom dia, sobe nível 1-60 na proa de Jiquieda presente. Gente, a proa de Jiquieda presente, obrigado. Do pista 1-0, vento 20 graus, 08 nós. Leve pouso do 0-38 graus. O Delta, prolongue a perna do vento, aguarde para gerar base. Aguardando, mas é com o Delta. Solo, Salvador, Guaxaré 621, nós estamos em 128, 353, Confins. 353, Confins, confirma só o B. 122, seu Deus. Sim, tiver 219 no táxi direita, em Alfa, ponto de espera da 10, torre 118, meia dúzia, altímetro 1019. Índia Alfa, ponto de espera de 26, obrigado, até retorno. WebChat 5826, da Juliette. WebChat 5826, Juliette, portão 02. Juliette para 02, 526. Xenero 6225, copia? Sim, Matheus. Xenero 6225, autorizado Brasília, 320, direto, conforme rota, Perisk 10, decola 10, curva esquerda, Momo, transição mixta, November, Índia, Delta, Sierra, Alfa. Controle 120, decimal 8, transponder 5113. Autorizado 320 para Brasília, decolagem 10, curva esquerda, Momo, Nitsa, controle 1208, transponde 5113, é o Oceaner 6225. 6225, correto, chama para o especificamento. Chamará, 6225. Bravo Delta. Confirmo. Informo que Delta está operando instrumento no momento, ou seja, não permitindo aproximações, informo suas intenções. Eu poderia prosseguir e caso persista essa condição eu regresso ao Salvador, pode ser? É a critério do comandante, sobe uma centena, aguarde de transferência e comunicação, Juliette Bravo Delta. Bravo Delta, para ver só o título das regras para visuais 065, coral será 1157. Ciente, regras de voo alterada, agora 1145, sobe 065. É ponte coral nessa frequência, alternando o controle Ilhéus, 1201. É, alta tente. Direto 526, para si. 526, tá aqui em frente à posição 2, porém não tem balizador e nem o eletrônico. Vai deixar que eu já tô ligando pra Israel. Ok. Então, 359 no solo, as 4-6, chama o solo 219. 219, bom. Solo Salvador, bom dia, o 3259, 3259, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 109-3259. Foco Salvador, novamente TAN 3663. Bom dia para a autorização Guarulhos, com informação Kilo. 0 graus, 08 mais. Pronto para a cota. Ciente autorizado Guarulhos, TAN 3663, nível 340, Upper Zulu 16. Decola da 10, curva direita, Israel, Leda, Bridge. Controle 120, décima 8, transponder 5105. Ciente, foi autorizado então, nível 340 para Guarulhos e Upper Zulu 16. Decola da 10, curva direita, pós Dael Leda Trivi 1208-5105, transponder, apenas confirmando o bridge. Afirmativo, 363, chão, pushback, acionamento. Gente, obrigado. Máquina do dado ciente, ciente. Ciente, frequência livre para coordenação própria. Monitora as frequências do centro Recife a partir de 60 milhas de Salvador. São 125.45, 126.85 e tem também a própria rádio Paulo Afonso. A frequência é 125.85. Bom dia, bom voo. Mike Bravo, Oscar. Copia? Confirmando. 360, autorizado, Upper Zulu 10, decola da 10, curva direita, Tael, Leda Bridge, controle 120, decimal 8, transponder 5115. Bom dia, Xené, 6211. 6211, bom dia, contato radar, só 360, saída da Elba. 360 da Elba, motorizaria valida da presente? Motoriza direto da Elba. Direto da EL 6211. Da EL Leda Bravo Romeu Índia Delta F. Ok, da EL Leda Brito 5119. Tá correto, não vou no mesmo assim, já vou chegar no canal. O CA 76 ingressando agora na Taxui, Oscar. Aqui é cuidado da sexta frequência livre. Magnus Lu. Mike Bravinha que aguarde para a decolagem. Bianca, autorizado, decolagem pistão no 7, vento no 20 graus, 09 nós. Solo, gol 92362, é porque dá questionamento. Gol 92362, autorizado, de matar. É, pode levantar, Carlos. Papa Romeu, Quilo Serra Lima, chão centro Recife, 1260, alterna no 288, bom voo. 260-1288 Lima, Quilo Zulu, autorizado, ingresso, pistão 7, poste pronto.